Fala galera, estamos chegando com o 9º episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini, Yellowface pode até ser tenso, mas nada supera o Gugu fazendo blackface de taxista. Muito boa. E aí galera, aqui é o Akira e, meu, eu gostava muito da Daniela Suzuki, cara, quando era pequeno. Só vai. Fala pessoal, aqui é o Samu e eu não acho legal Yellowface. Aqui é o Jun e eu prefiro a atuação dos japoneses daqui do que os de lá mesmo, do Japão. Oi, aqui é a Camila Aoki. Eu acredito que a arte transforma a pessoa. Oh. Oh. Nossa, é bem melhor que a porcaria que a gente falou, mas... É isso aí, galera. Nesse episódio, né? Vamos estar tentando, né? Agregar um pouco de conhecimento aqui. Vamos estar falando sobre um pouco de arte. Falando sobre artistas japoneses, atores, músicos. Nesse episódio, a gente tá com a Camila, né? Que vai estar conversando junto com a gente. Então, se prepara aí, bota seu fone de ouvido, aumenta o volume, que tá começando o Papo de Japa. Bom, ali na abertura, né? Tanto eu quanto o Samu citamos ali o Yellowface, né? Que recentemente teve um episódio aqui, inclusive na Rede Globo, né? Que foi de uma novela, né? Que novela era sobre o quê? Era especificamente sobre o Japão ou não? Ou ela teria personagem japonês? É, ela ia tratar de imigrantes italianos e também sobre... Falava um pouco sobre imigrantes japoneses. Também tem a história, né? Da atriz principal, que era a Giovanna Antonelli, que ela foi estudar no Japão e tal. Tinha uma história baseada tanto no Japão quanto no Brasil, assim. Eles acabaram escalando um elenco totalmente brasileiro, né? Sem a presença de atores nipo-brasileiros. É, eles colocaram os atores asiáticos... Papéis secundários, né? Papéis secundários, né? Uhum. Essa prática, né, que é conhecida como Yellowface, né? Que você pegar um ator que não é asiático pra fazer um papel que originalmente seria um personagem oriental, né? É, nessa novela, o ator principal, que se chama Kazu Tanaka, o personagem, né? Uhum. Foi interpretado por um ator que se chama Luiz Melo, que ele não tem nenhuma descendência japonesa e tal. Acho que ele é descendente de índio, assim, não sei. E na época tem um outro ator que se chama Ken Kaneko, que ele fez o teste e tal. Mas não sei por que não colocaram ele, colocaram esse outro cara, que é mais famoso, né? Uhum. Então, e aí a Giovanna Antonelli entrou como principal e daí pra colocarem ela na família, falaram que ela era adotada. Assim. Caramba. Também não quis colocar, tipo, uma asiática como principal, sabe? É, que é estranho, né? Às vezes se isso é em um país, né? Que tenha uma menor participação, assim, do público asiático, né? A gente até entenderia algo do tipo, né? Mas não no Brasil, que a gente tem os japoneses bem inseridos na nossa sociedade, né? Na época surgiu um coletivo, né? Que até faz parte, assim, de atores, que se chama Coletivo Oriente-se, que é justamente pra mostrar que existem... Sim, os atores orientais, porque parte da Globo foi que não existiam atores orientais, por isso que substituíram, sabe? Então aí esse coletivo surgiu pra produzir conteúdo e mostrar que existem sim os atores, mas que dificilmente eles têm oportunidade, né? Normalmente quando surge papel é sempre estereótipo de japonês, né? Então ou é tipo o cara que é nerd, assim, ou é tipo, sei lá, pastelaria, usar um sotaque carregado. Porque a gente que é descendente, a gente não tem mais esse sotaque, né? Sim. Mas toda vez que tem que fazer personagem, tem que fazer um sotaque errado, assim. Esse tipo de coisa mais pro humor, sabe? Normalmente é o que surge pra esses atores, assim. Bem, é exatamente isso, né? Às vezes é um papel, assim, até bem depreciativo, né? O tom do... Geralmente envolve até aquele estereótipo, né? De um senhorzinho que ensina artes marciais lá. É, sempre tem algo bem genérico mesmo. Seguindo essa linha, né? Tem o famoso caso aí do filme do Dragon Ball, né? Foi, eu nem sei de que ano que é. Já faz um tempinho já, mas teve um massacre aí de críticas, né? Justamente tanto pela qualidade, né? Que foi péssimo. Quanto pelo fato deles terem escalado aí um Goku, né? Ou boa parte do elenco aí com atores ocidentais, sendo que a origem do Dragon Ball é toda oriental. Talvez o caso do Dragon Ball que pese mais tenha sido a qualidade do filme. Talvez até se o filme tivesse sido bom, né? As pessoas não tivessem falado tanto. É um ponto a ser destacado mesmo, né? Que, por exemplo, né? Os atores negros, né? Se a gente pega os atores negros, assim, nos filmes americanos, eles mais ou menos seguem aquele mesmo papel ali de cara briguento, ou o sidekick, né, do principal, ou sei lá, o cara da lanchonete lá, que o ator principal sempre gosta de ir na lanchonete e trocar uma ideia com o cara, aí o cara sempre dá conselhos pra ele, tipo, você deve seguir o caminho do bem. Então é bem estereotipado mesmo, né, essa questão de outras etnias, assim. Essa coisa de blackface já existe há mais tempo, uma discussão em cima disso, né? O racismo aos negros, né, já é discutido há mais tempo. Então, dificilmente hoje você vê blackface, assim. Uhum. Lógico que tem algumas vezes, né, umas exceções, mas eles já têm mais, digamos, mais tempo de luta nisso, né? E os asiáticos, às vezes, nem percebem, né, o quanto isso pode ser também depreciativo, né? E os próprios que não são asiáticos também, às vezes, não percebem, né? Por exemplo, teve uma outra polêmica que foi um post de uma revista que se chama Glamour. Aí eles estavam fazendo uma matéria no Japão, né? Aí eles postaram assim, acabamos nossa série sobre o Japão. Sei lá. Aí eles tiraram uma foto, todo mundo era ocidental, daí eles estavam, tipo, puxando o olho e, tipo, abaixando a cabeça, assim, sabe? Juntando as mãos, assim. Estereótipo, né, de japonês. E daí muitos brasileiros descendentes falaram que se sentiram ofendidos, que não gostaram e pediram pra revista tirar aquele post. E daí a revista respondeu assim, não, mas a gente não quis ofender ninguém, era só uma brincadeira, a gente não vai tirar. Daí, tipo, alguém postou no Twitter internacional e isso ganhou repercussão internacional. Foram reclamar na revista, tipo, na sede mesmo, né, que eu acho que é americana. E aí um monte de gente caiu em cima da revista e daí eles tiraram o post e falaram, desculpa, não queríamos ofender ninguém. Mas, tipo, eles só ouviram porque ganhou repercussão internacional, sabe? É que hoje em dia, né, tem esse clamor, né, em favor, sei lá, das minorias, né? Hoje é mais provável que alguém se sinta ofendido, expresse, né, a sua insatisfação com aquilo do que em tempos mais antigos, né? Talvez a pessoa baixaria a cabeça e aceitaria aquilo numa boa. Hoje em dia já não, né? Mas na contramão disso, né, a gente vê ali que tem um certo estereótipo ali sobre os sul-coreanos, né? Que eles estão sempre envolvidos ali com cirurgias plásticas ali, até pra fazer com que a aparência deles seja mais ocidentalizada, né? Ocidentais, uhum. Então, esse tipo de coisa, né? Que faz, às vezes, como um movimento, assim, em favor dos asiáticos, é quem vai na contramão disso, né? Perca um pouco de força, né? Tanto quem é do Japão, né? Da Ásia e não gosta muito, entre aspas, né? Tenta ser, de alguma maneira, mais ocidental, quanto aqueles que não, que valorizam as origens, né? Valorizam as raízes. É que também tem essa coisa que, normalmente, o estereótipo de beleza é meio europeu, assim, né, americano, especialmente é o asiático, assim, e tem também esses pequenos, digamos, preconceitos, assim, porque a maioria dos japoneses no Brasil, por exemplo, na escola é chamado de japa e ganha vários apelidos desse tipo, sabe, e às vezes a pessoa não gosta, mas mesmo assim ela tem que aceitar, sabe. Sim. Fazer piada com comida, sei lá, eu já várias vezes andando na rua, assim, ficam os caras falando japonês pra mim, assim, tipo, umas coisas idiotas, assim, tipo, arigato. Uma vez um cara falou, eu esqueci, mas é tipo, eu te amo, assim, em japonês. E é tipo, mano, o que você tá fazendo, sabe? Tipo, acontece. É, exatamente, acontece muito isso, cara. Tipo, muito, muito. E eu sou, tipo, metade asiático, entendeu? E isso simplesmente acontece o tempo todo. Eu cheguei a ouvir alguém falar assim, e aí, misturadinho? Tipo, como assim, cara? Eu fiquei muito bravo com o cara. Mas fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, geralmente. Porque você tá lá sendo estereotipado pro tempo todo. Você não pode estereotipar eles, senão eles se acham ruins. Mas, tipo, quando você simplesmente é estereotipado por outras pessoas, eles estão certos, entendeu? Então, e assim, pouca gente sabe, não sei se vocês sabem, que japa, na verdade, é depreciativo, né? É um termo, japs, era um termo que os americanos usavam pro japonês na Segunda Guerra. Então eles chamavam de japs, tipo, de uma forma ruim, sabe? Então, por isso que, sei lá, tem muitos brasileiros que também não gostam de japa, sabe? Porque é meio que uma tradução de japs, assim. Essa eu não sabia. Não tinha ideia. Seguindo a linha aí, né, de ficar falando de atores e atrizes, um dos mais famosos aí, né, se não o mais dos atores asiáticos, né, é o Jackie Chan, né? Ele acabou ganhando a fama dele justamente no ramo das artes marciais, né? Ele nunca conseguiu sair dessa linha. Eu não sei, talvez ele seja mais ídolo aqui pra gente do Ocidente do que pra própria galera da Ásia em si. Na verdade, não. É. Na verdade, lá ele é muito famoso. Tanto é que ele canta, ele também tem um grupo de dança, ele tem um grupo de K-pop lá dele, lá. Caramba. E É, então, ele tem. E além disso, ele também faz muitos filmes lá. Tipo, lá na Ásia, ele é muito famoso, cara. Ele só seguiu, assim, tipo, entrou nessa área pelo fato do que chegou primeiro o Bruce Lee em si. Então ele veio na cauda, né? Tipo, saiu o Bruce Lee, tinha que colocar algo no lugar e foi indo. Jet Li, Jack Chan e esse assim, é que a gente aqui do Ocidente, né? Os primeiros contatos com o cinema japonês, assim, oriental, foram através dos filmes de Kung Fu. Lá pros anos 30, 40, chegaram aqui, né? Os primeiros filmes de Kung Fu. E aí, tipo, esses caras aí viraram um hit, né? Então, é velho assim, cara? Tipo, os filmes de Kung Fu são. Agora, o Bruce Lee, né? E o Jack Chan são um pouco mais recentes. Mas os primeiros filmes de Kung Fu, assim, que fizeram mais sucesso pra cá, são datados aí de 1920, 1930. E, tipo, aquilo lá é antigão, né, velho? Bem... bem essa pegada mesmo. Aí, deixa eu ver, depois teve o... fez bastante sucesso, foi o Karate Kid. Karate Kid. Samiagi. É. Mas Samiagi, ele era japonês mesmo? É, mas pelo menos que o Hatchimaki dele tem o... tem o Japão. Hinomaru, né? Que é o bandeira do Japão. Ah, então beleza. Esse foi um dos primeiros aí, um dos primeiros não, né? Mas um dos que fez mais sucesso aí e ajudou a disseminar, né, essa cultura de japoneses e artes marciais. Aí, recentemente, né, esse filme teve um remake aí, né, com J.D. Smith lá, o filho do Will Smith. E com o Jack Chan. Jack Chan, né, tipo, ele fez muitos filmes. muitos filmes. Ele começou, né, nesses de luta, assim, né, pra... era meio que o rival, né, do Bruce Lee. E aí ele acabou fazendo, já pra esse mais fim de carreira, fazendo outros filmes, né, filme de ação lá, né, Power do Rush. Comédia. Isso. Aí ele acabou diversificando, né, o leque dele. Eu tinha visto que um filme do Bruce Lee que ia sair, não sei se vocês viram, que ia ser, na verdade, tipo, quem ia fazer o Bruce Lee é um alemão, tipo, um cara com cara de alemão, assim. Não sei se vocês viram isso. Caramba. Nossa. Chama Birth of the Dragon. E aí é um tributo ao Bruce Lee e tal, só que o Bruce Lee não é um asiático. Putz, é. Já tá errado aí, né? Claro. O cara quer fazer um tributo ao Bruce Lee e quer fazer o Bruce Lee alemão. É, tipo, ele não é americano, mas ele é mó loiro de olho azul, assim, sei lá, sabe? É, tipo, caraca, não é possível que não tenha um cara na... que lute, né? É, tipo... exatamente, cara. Exatamente. Que acho que basicamente é lutar, assim, ele vai ter que fazer. Verdade. Seguindo esses papéis, assim, né? Outro... a gente sempre vê os asiáticos, né, dos filmes ficando com papéis secundários, né? Ou até mesmo terciários, né? É o cara, né? Que ele geralmente tem um... ele tem um conhecimento ali, tipo, bem específico em alguma área, né? Dependendo do filme, ele, se não for muita ação, é tipo de informática ou algo do tipo. E o cara, tipo, ele não dura até... a maioria das vezes ele nem dura até o fim do filme. Eles dão algum jeito de sumir com o cara e quando ele não morre. É igual o Jet Li em um dos filmes de Mercenários, né? É. Aparece um comecinho lá e tal, depois... já era. É porque, na verdade, o Jet Li, nem o Jack Chan sabe falar inglês, fluente. Ah, é? Então, a maioria das vezes é por causa disso. Porque muitas vezes dos filmes do Jack Chan, quando ele tá gravando, aí ele olha pro pessoal da câmera e fala: o que vocês estão falando pra me falar? Porque ele não sabe o que tá falando ali, entendeu? É simplesmente alguma coisa que alguém produziu pra ele falar ali, ele decorou aquela parte e falou, entendeu? Só que ele não sabe falar. Então, muitas vezes eu acredito que seja por esse motivo que sobe esses pessoal assim. Se isso for verdade, é sacanagem do cara também, né? Tem que tomar vergonha na cara e aprender, velho. Porque, mano, você como um produtor, velho, de um filme, se você quer ter um máximo ali da atuação do cara, tipo, o cara tem que saber, pelo menos, o idioma, né, velho? É fato, realmente, também. Mas também, né, ele tava só tá recebendo, né? Tipo, ele não chegou lá e botou a arma na cabeça do cara: ó, você vai me pagar tanto pra fazer esse filme. Se ele tá recebendo, ele realmente nem se preocupou em... aprender o... acho que o problema maior é quem paga ele mesmo, sabendo que ele tem essa limitação. É. Uma atriz asiática que ficou famosa é a Lucy Liu, né? Desde das Panteras e tal. E também no... não sei se vocês assistem Sherlock, que ela faz Watson. Eu gosto como ela atua. Ela fez vários filmes, né? Tipo, quando é oriental mulher, assim, que é famosa, normalmente é ela que faz, assim. Vocês assim, sabem quem é, né? Sim, sim. Ou não. Ela também fez série. Alguma coisa sobre arqueologia, que eu não lembro também. Ela era bem famosa. Eu lembro também que teve participação dela no Futurama, que eu tinha visto também. E ela fazia muitos filmes, assim, do tipo As Panteras. Assisti todos os filmes dela, fazia parte. E realmente, ela fez bastante sucesso em si. Porém, sumiu depois de um tempo. Eu acho que Elementary, que é a série que ela tá fazendo, ainda tá no ar. Essa eu não cheguei a ver. É que geralmente, né, esses papéis femininos, pelo menos do que eu vejo, é uma mulher durona, tenta não demonstrar muitos sentimentos ali, e luta pra caramba, né? Porque a pegada é justamente essa. Os caras subestimam ela, e aí ela vai dar um couro nos caras, assim, e tal. É bem a mesma coisa também. Mesmo bem genérico mesmo. Tipo no Sense8, que é exatamente isso. Que ela é sul-coreana, e aí ela bate em todo mundo, assim. É basicamente o que ela faz. É, no Punho de Ferro, né, a série da Marvel, é justamente isso. Tem uma professora lá de Kung Fu, né, e, tipo, é bem genérica mesmo. Tipo, a japinha lá, Tamaki, os caras olham ela, né, vê a garota bonitinha assim, tipo, não dá nada pra ela, aí ela vai dar um couro nos caras, ela tem um lado sombrio ali, tipo, que ela gosta de bater nos caras e a trama fica mais ou menos nessa, aí ela fica falando, né, que não se dá bem, assim, com o negócio de sentimentos, algo do tipo, só que no final ela acaba pegando o mocinho da história, então é mais ou menos a mesma linha de personagens. Daquela atriz da Smallville lá, a Lana Lane, verdade. Ah, é verdade. O nome, né? Christian alguma coisa. Realmente, eu acho que ela é mestiça, né? Pai holandês e a mãe é chinesa. Eu acho ela bem bacana. Não vou nem falar nada. Muito bom, muito bom. Ah, falando pra falar alguma coisa. Tá certo. Não, tá certo, mas é. Bom, tem um ator daquele que fez aquele filme lá, o Maze Runner. Ele correr ou morrer, coisa assim, sei lá. Em português eu não sei como fica o nome, mas é Maze Runner. Aquele que o pessoal fica no labirinto. Sei, lá, sei. Esse filme, mas não sei o filme, mas não sei o carinho. Não, isso aí é outra coisa. Prova de Fogo é aquele do robozão. Ah, não, achei que era esse. Esse é Maze Runner. O nome não é traduzido, é Maze Runner aqui mesmo. Não, é traduzido sim. Maze Runner. Acho que é correr ou morrer, coisa assim. Então, mas é Maze Runner, alguma coisa, isso, tipo. Não, é correr ou morrer, aí fica Maze Runner. Detalhe, fala, tem um cara lá que eu não lembro o nome dele, que, cara, mano, fez o papel perfeito. Agora tem que lembrar o nome dele. Não lembro nem como que era o nome do personagem, mas o ator em si fez, tipo, uma ação perfeita, não teve nenhum tipo de estereótipo. Nenhum. Foi um puta filme. Okay. Só que só tem um asiático, então. Eu fiquei sabendo, mas eu não pesquisei muito sobre, que em Hollywood ele já tem meio que cota, né, pra asiático. E tanto pra negros quanto pra asiático. É, provavelmente deve ter uma parada assim mesmo, lá no contrato, né, você colocar número de atores negros, X, número de atores asiáticos, Y. É. Provavelmente deve rolar. Por isso que a maioria dos filmes, pelo menos um negro e um asiático tem, sabe? Lá já tá mais avançado, assim. Eles devem ter reclamado mais, assim, sei lá. É, e aí às vezes é por isso que eles acabam encaixando eles em papéis bem, bem porcos, né? É, tem um estereótipo prontinho já, né? É. Ah, japonês, ou asiático, ou é um velho que sabe lutar, que sabe, tipo, alguma coisa, fala alguma coisa. Ou é o dono do restaurante chinês, né? É, cozinheiro. Ou é aquele cara nerdão, ou é a menina tonta, sempre tem algum tipo de... Ah, é, no Demolidor da Marvel tem a Madame Gal, que ela seria tipo... Ela é uma senhora já que faz o papel, nem sei o nome da atriz, mas ela é boa. Tipo, o papel dela, ela é como se ela fosse a chefona da máfia japonesa, só que em Nova York. E tipo, é da hora, tá ligado? Porque ela passa aquela sensação de poder, tipo, ela é uma senhora, tipo, você vê a figura dela frágil fisicamente, só que ela consegue te transmitir que ela é uma pessoa muito poderosa. E, tipo, acho do caralho isso, mano. Tipo, muito foda mesmo. Por outro lado, não sei se é na mesma, não é no Demolidor, mas acho que é no Luke Cage. O Luke Cage, né, que é o principal, ele mora de aluguel lá nos prédios. E o proprietários, né, da casa onde ele mora lá são um casalzinho de chineses lá que tem um restaurante chinês dele, mano. Aí, tipo, eles são bem rabugentos lá e todo mês bate na porta dele pra ficar cobrando o aluguel. Pro seu barriga do Luke Cage. Então, tipo, por um lado, né, eles fazem um personagem foda, né, e por outro eles encaixam, assim, tipo, vão encaixar esses chineses aqui, né, donos de restaurante. Mas acho legal porque essas séries da Marvel, né, elas têm esse lance das máfias orientais ali por Nova York. Então mostra muito Chinatown ali, mostra a Yakuza, assim, faz menção. E essa parte eu achei bastante legal. É, em termos de Oscar, é bem raro a gente ver algum ator asiático ser indicado a Oscar. Eu, por exemplo, confesso que não lembro de nenhum. O Jack Chan, né, foi homenageado recentemente, né, mas foi tipo um Oscar de... como que eu posso dizer? Parabéns aí por todo o seu trabalho aí e tal. Uma honra. É, isso, de honra ao mérito, basicamente. Que eu observei nessas duas, três últimas cerimônias do Oscar, né, é que animações japonesas estão ali sempre sendo indicadas, né? É, tipo do cara do estádio Ghibli também, né? Mas eu não sei se ele foi, tipo, indicado. É, estúdio. Ele está de vida, eu achei. Português, foi mal. É, estúdio Ghibli é direto mesmo. Mas teve vários campeões em si, né? Ele, Ponyo, acho que foi, né? Ponyo. Acho que ganhou. Não, foi o Chihiro, Chihiro, não foi? Né? Chihiro okay. Também ganhou. É, isso aqui. E aí, né, eles acabam competindo com as animações da Disney Pixar, né? E aí é duelo de gigantes. É, fato. Uhum. Mas será que, Val, vamos fazer um exercício agora de imaginação. Será que se a gente encaixasse se a gente pegasse grandes personagens, grandes papéis, a gente encaixasse atores asiáticos neles, será que ficariam bons? Por exemplo, se Luke Skywalker fosse japonês. Ih, cara, estranho. Muito estranho, será nossa. Que é, mas será que não é porque a gente já tem a imagem dele? Acredito que seja por esse fato, porque assim, eu desde pequeno sou viciado em Star Wars, Star Trek, essas séries todas. Eu não consigo imaginar, tipo, sei lá, um asiático fazendo papel principal. principal do Star Wars, que, né, tem essa imagem desde pequeno na cabeça, entendeu? Uhum. É tipo, eu não sei se vocês viram que a Netflix vai lançar o Death Note, né? Isso, é. E é todo um elenco americano e tal. E a primeira vez que eu assisti, eu fiquei... Eu assustei um pouco, assim, caramba. Porque você tá acostumado com anime e tem, inclusive, acho que um live action japonês. Tem. Aí você acostuma, assim, aí você vê um monte de americano. Acho que é a mesma coisa, assim, você tem uma imagem na cabeça, aí você vê, tipo, uma outra coisa, assim, nada a ver, assim. Acho que é por esse, seguir esse mesmo raciocínio em si, porque eu não consigo imaginar a Luke Skywalker sendo japonês, assim como eu não consigo imaginar o Eru ou o Raito sendo americano, entendeu? Aham. Mas se for um filme completamente novo, provavelmente não teria nenhum problema. Ah, eu acho que teria problema. Eu não acho, não, porque não, bom, na minha opinião, né? É, eu também, eu acho que é a mesma situação, né? Porque se a Netflix tem o direito de lançar o Death Note com um monte de americano, alguém poderia lançar um Star Wars só com japonês, entendeu? Se vai ficar bom ou não, acho que é uma opinião, mas assim, tipo, não sei, né? Uhum. Ou ninguém lança nada, ou todo mundo tem o direito de lançar, sei lá. É. Talvez, né, algo que possa explicar, né, essa questão de colocarem uma galera ocidental pra fazer esses papéis, é a questão comercial, né? Porque, por exemplo, né, recentemente lançou o Ghost in the Shell, né, que é baseado lá do anime, do filme, lá, e botaram a Scarlett Johansson pra fazer um papel que é de uma personagem asiática, né? Mas, para pra pensar, né, você pode colocar uma atriz japonesa qualquer lá, ou a Scarlett Johansson, né? Exato. Então, o acionista, né, do estúdio, sei lá qual estúdio que fez o filme, ele provavelmente só interessa isso, né? Ele vai falar, quanto que eu quero ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Será que essa atriz japonesa vai trazer... O cara vai no cinema pra ver a fulana de tal lá do Japão? Estrelando fulana de tal. Ah, nossa, quem é essa? Tipo isso. Exatamente. Que, por exemplo, né, o cara nem pode saber, fazer ideia do Ghost in the Shell, o que que é, né, um anime e tal, mas só por ver um filme estrelado pela Scarlett Johansson, provavelmente ele vai lá, né? Então... Sim, isso com certeza é uma questão comercial, tanto isso da novela, né? Eles poderiam colocar os atores que ninguém conhece. Mas aí quem gosta de novela, tipo, conhece a Giovanna Antonelli, conhece esse Luiz Melo. Então, é assim, né? Eles chamam nomes famosos pra chamar público, gerar dinheiro e tal. Audiência, não sei o quê. São essas coisas, né? É, eles fazem vendo totalmente por esse lado, né? Acabam abrindo mão da fidelidade do personagem à origem. Uhum. Mas aí, voltando ao lance lá de possíveis asiáticos fazendo papéis ocidentais, ao contrário ali, né? Por exemplo, a gente vê a Marvel, né? Novamente eu trazendo a Marvel no assunto, que eu sou nerdão mesmo. E, tipo, a Marvel nos últimos anos, né? Ela tem feito mais ou menos isso. Ela tem descaracterizado alguns personagens em ordem de, sabe? Dar mais popularidade. É, dar atenção ali às minorias, né? Por exemplo, a gente viu o Homem-Aranha virar um garoto mexicano, né? Mexicano. Nossa. E negro. A gente viu o Thor agora virar uma mulher, entre aspas. A gente vê o Tony Stark morrer e, tipo, dar lugar a uma garota também afro-americana. Então, sei lá, cara, pode ser que em breve aí a gente veja o Hulk chinês, japonês. Bom, existe o She-Hulk, né? Na mina, né? Sim. Assim como existe a versão chinesa do Homem-Aranha, a versão russa do Homem-Aranha. Existem várias versões em vários tipos de universos em si. É, então, tem empresas que vêm por esse lado, né? Elas veem ali a necessidade, né, de satisfazer determinado público, né? E já estão virando seus olhos ali pra esse tipo de coisa. Mas... Eu vi que a Disney vai filmar Mulan, né? Uhum. Porque filmaram a Bela e a Fera e tal. E aí eu vi que eles estavam abrindo casting pra que seja realmente uma atriz asiática, sabe? Pra fazer o papel da Mulan. Sim, é. Esse filme não tem como você imaginar ele com um cast ocidental. É, se bem que a Disney não erra tanto nessa parte em si, né? É, a Disney, pô, é a empresa mais politicamente correta da possível hoje no século XXI. Então... Você vê a London do Zack Code, ela é asiática? Nossa, mas caraca, velho. Ah, mas aquela é legal demais. Nossa, mas ela é... Então, esse que é o detalhe, né? A ironia desse personagem é que ela é asiática, ela é burra. E a Ashley, que é amiga dela, é a loira que vira e mexe, dá uns toques, ela só tapada. É assim que se faz, né? Então, assim. Mas essa parte que você tá vendo, não tem nenhum tipo de o quê? Falando pra você assim, não tem um racismo falando assim, a japonesa vai ser inteligente. Não, então, exatamente. Eles viraram, tipo, upside down, tá ligado? Viraram a mesa. Você... O jogo virou ali e já era, entendeu? Por isso que eu achei, assim, legal, divertido em si, entendeu? Uhum. Assim como existem vários e vários artistas em si fazendo vários tipos de séries ali sendo asiáticos, entendeu? essa que é a questão, né? Eles quebrarem essa barreira, né? Tipo, assim como o cara negro, né? Ele não precisa fazer só um cara porradeiro. O cara asiático também não precisa ser só o nerdão de TI lá da empresa, no filme. Ele pode ser o cara principal e vice-versa. Tipo, um cara asiático pode ser um cara burro também. Exato. Né? Igual quando fizeram lá na DC. Na DC agora eles estão lançando os filmes lá, Esquadrão Suicida, as séries lá, louca deles. Fizeram a Katana. Sabe quem é a Katana? Uhum. A Katana, aquela heroína. Sim. Que fizeram a Katana tanto na série do Arrow, tanto quanto no filme do Esquadrão Suicida, entendeu? Ambos asiáticas. Sim. E é daquela durona lá que... Ela é tipo boladona, entendeu? Não. Exatamente quando... E na série, quando o ator principal é do Arrow, ele foi lá pra ilha, assim, ele conheceu uns asiáticos lá da ilha, porque, tipo, a ilha era de chinês, entendeu? Claro, só tinham dois chineses numa ilha chinesa. E o restante, todo mundo era, tipo, americano, já africano, e o assassino do Ra's al Ghul, assim vai, entendeu? Mas tinha chinês em si, mas eram poucos. Bom, falando agora de músicos, assim, né? A gente tem o grande, subestimadíssimo Yuji Tamashiro. Esse cara, mano, ele representa a comunidade japonesa, cara. Ele canta ali, né? Ele tenta a todo custo ali fazer a carreira ali, musical dele funcionar. Acho que ele tem um preconceito ali, né? Ainda por causa do negócio do PlayStation e tal. Ah, mas ele é braço a cauda, cara. Não, é, tá certo, né? Porque quanto mais ele lutasse contra, né? Pior acho que seria. É, então, daí ele já tatuou o símbolo da Nintendo na Sony. Sony. É da Sony, sim, Sony. Na batata da perna, né? Ele abraçou a causa, cara. Tá nem aí. Realmente, o cara fez muito sucesso. Sucesso, assim, foi mais pelo fato do 4002, né? Que era aquele som do japonês lá, não sei o quê. Ele foi mais certo por causa disso em si, mas ele tá querendo lançar lá as carreiras dele lá de black music, né? É, então, é ele... Sério? É? Ele canta, tipo, ele não define bem, né? Ele não define bem o que ele quer, né? Ele canta sertanejo, ele tentou um lado mais hip hop aí, mais rap, já tentou de tudo já, cara. E... Tá tirando então por tudo quanto é lado. É, mais ou menos isso, né? Onde estourar, estourou. É, porque uma hora ele vai acertar, cara. Mas eu compreendo, né? O Yuji é um mito. Mas ele segue essa linha, né? Tipo, ele é um cara descendência oriental, né? Que não, por exemplo, tipo, ele não se preocupa em cantar música japonesa ou cantar em japonês, né? Ele canta música brasileira mesmo, bem raiz mesmo, né? Lembro lá do Festival do Japão, a gente lá no show dele lá. Ele mandando um show, mandando Gustavo Lima lá. Verdade. E além do Yuji, que outros artistas, artistas a gente pode destacar. Então, eu acho que na música, nas outras artes em gerais, tem um pouco menos desse preconceito, assim, né? Porque não é tanto a aparência que conta. Sim, sim. Porque no mercado publicitário, de filmes, importa bastante, assim, a aparência e tal. Por isso tem toda essa coisa de estereótipo. Mas, assim, eu vim mais do mundo da música e tal. E aí, dificilmente eu sofri algum tipo de... Ah, você não vai conseguir tocar nesse lugar porque você é descendente, sabe? Uhum. Mas eu não sei. Eu posso falar um pouco da música brasileira no Japão, assim. Mas agora, japoneses aqui, eu não tô lembrando de nenhum. Certo, mas você tem o conhecimento da causa aí. Como os japoneses encaram a música brasileira lá? Eles gostam? É possível um artista brasileiro, assim, né? Fazer um relativo sucesso no Japão? Então, eles consomem bastante música brasileira pelo tempo que eu passei lá, né? Eu fiquei 6 meses. Em várias lojas, assim, eu ouvia músicas que ou eram realmente bossa nova. Eles consomem bastante esse tipo de música, né? Bossa nova, assim. E ou realmente era, ou se não, algum compositor fez uma coisa inspirada nisso, né? E aí, inclusive, teve ontem o show da abertura do Japan House aqui em São Paulo, que foi os dois músicos, que era Jumiaki e o Ryuichi Sakamoto. E esse Ryuichi Sakamoto é um pianista que ele gravou, inclusive, no Brasil, um CD com dois músicos brasileiros, uma cantora e um violoncelista. E aí, ontem no show, ele fez uma parte do show, um CD dele, instrumental, e uma outra parte do show era composições do Tom Jobim. Daí ele tava tocando e a cantora tava lá cantando e tal. E aí, quando eu tava lá no Japão, eu fui num festival, assim. Aí eu tava andando, assim, no festival, e daí tava tocando Garota de Ipanema no alto-falante. Nossa. Aí eu falei, caramba, meu, eles colocaram um CD de Garota de Ipanema, né? Uhum. Aí eu continuei andando, assim, aí eu virei, e aí eu vi que era uma banda que tava tocando ao vivo, que era um trio, né? Uhum. E aí eles estavam tocando o Garoto de Ipanema, depois eles tocaram um outro samba. E assim, eu não sei muito bem japonês, mas eu vi eles falando, tipo, ah, Brasil, samba, bossa nova, essas coisas assim. Aí eu fiquei assim, nossa, será que eu falo com eles, né? Porque eu tava lá no Japão fazendo arubaito, trabalhando em fábrica de doce, mas eu queria poder voltar a fazer alguma coisa com arte, sabe? Tava me faltando isso. Aí eu, no fim do show, assim, eu tomei coragem e falei, não, eu vou falar lá com a banda que eu sou do Brasil, que eu tô com falta e tal. Aí acabou o show, eu levantei assim pra ir falar, aí eles sumiram, assim. Putz. Todo mundo pro camarim, assim. Aí eu sentei, fiquei numa bed, assim, no celular. Aí quando eu olhei pro lado, o cara tava do meu lado, porque a família dele tava sentada do meu lado, assim. Aí eu fui mó com vergonha, assim, falar pra ele que eu tocava e tal. E daí ele foi muito gente boa, assim. Ele falou, nossa, vem ensaiar com a gente. Aí eu falei, ah, mas eu nem trouxe instrumento e tal. Ele falou, não, eu tenho uma flauta, eu te empresto. Daí ele me passou o telefone dele, assim, e falou, ah, vem ensaiar com a gente aí. Aí eu falei, ah, vou ligar pro cara, né? Só que eu pensei, meu, eu vou ligar pra ele, eu não vou entender nada. Não vou saber falar nada, né? Tipo, aí eu fiquei stalkeando o grupo deles no Facebook, assim, loucamente, até achar o cara no Facebook, adicionei ele, e aí eu pedi pra uma amiga minha escrever pra mim tudo em japonês, assim, né, que eu tava interessada em ensaiar com eles e tal. Aí ele respondeu tudo em japonês. Aí eu falei, putz, não tô nada. Aí passou um tempo, assim, tipo, eu fiquei um dia sem responder, aí o cara já mandou, foi engraçado, ele mandou assim, tô usando aplicativo de tradução. Aí ele mandou tudo em português, assim, tipo, caramba. Usou o Google Tradutor, assim, falando que era pra eu ensaiar tal com eles. Aí eu fui, assim, meio na louca, fui ensaiar com o trio, assim, e aí, quando eu fui ensaiar, eu descobri que o cara conseguia falar um pouco de inglês, daí já ajudou bastante, assim. E o legal da música, que eu acho legal, que é uma língua universal, sabe? Então, na hora de tocar, não tinha muito problema, porque, sei lá, era só ler a partitura lá e todo mundo junto, então dá pra você meio que conversar mesmo com pessoas que você não sabe direito a língua, sim, através da música, né? E daí eu ensaiei com eles e tal, foi mó legal, a gente tocou Garota de Ipanema, era uma das que eu tocava, e aí uns outros dois sambas que eles faziam, aí eu toquei uma outra música japonesa também, que eles pediram pra eu tocar, daí eu tava ensaiando com eles e tal, aí eles falaram, ah, tal dia você vai estar livre? Aí eu falei, ah, talvez, mas na verdade eu tava trabalhando, né? Mas eu falei, ah, talvez eu esteja livre, daí eles falaram, ah, porque vai ter um show, você podia tocar com a gente no show e tal. Eu falei, nossa, eu tô super livre, então. Aí eu, tipo, faltei no trabalho. E aí eu toquei lá com eles e eu vi que, tipo, os japoneses gostavam bastante, sabe? De música brasileira, assim. É, o cara lá falava, apresentava sempre que a música vinha do Brasil e tal. E parecia que eles se interessavam bastante. Assim. Pô, legal. Com esse pessoal que você teve mais contato, eles chegaram aí, tipo, explicar o porquê, o interesse deles na música brasileira, assim, ou não? Não teve uma razão específica, assim, eles simplesmente gostam. É por causa que... eu não perguntei isso, mas eu imagino que porque essa música internacionalizou bastante, né? Uhum. Principalmente quem é músico profissional, assim, mesmo de outros países, conhece bossa nova e música instrumental, tipo jazz brasileiro, assim, porque virou famoso, assim, pra fora do Brasil. Particularmente os próprios brasileiros não conhecem muito, né, desse sim, tipo de música. Exatamente. E não consomem muito esse tipo de música. Mas às vezes eles consomem até mais que a gente, assim, hoje em dia. Exatamente. A gente vê o nosso próprio cenário musical desvalorizado, né? É bem comum a galera falar, ah, tipo, a gente, Brasil não tem cultura pra música e tal, porque eles só estão acostumados a ver, tipo, aquele lixo ali que a mídia joga pra eles, né? Não vou entrar em específicos assim, né, pra não criar polêmica, assim. Mas se você for pegar, né, realmente, a gente tem grandes artistas, né, grandes compositores, instrumentistas que fazem trabalhos maravilhosos e não, aqui no Brasil, não recebem o devido respeito, né? E quando a gente vai ver, esses caras fazem turnê pela Europa, pela América, pela Ásia e fazem muito sucesso, e aqui no Brasil, tipo, ele não é ninguém. Então é bem estranho isso, né? É, e o Brasil é um país muito grande, né? Muita gente e tal, então acho que é difícil ter um consenso, assim, né? Sim. Todo mundo gostar da mesma coisa, conhecer as mesmas coisas. Mas, no geral, o Brasil consome pouca música instrumental, consome mais essas músicas comerciais, assim. Uhum. E aí você vê que muitos países fora tem muito mais teatros, esse tipo de coisa, que tem mais espaço pra música instrumental também, né? É algo cultural, né? O brasileiro médio, ele consome muito, muito a pouca cultura, né? Tipo, pessoas que nunca foram ao teatro, né, por exemplo. Talvez eu seja uma delas. Talvez. Yo! tem alguns amigos meus, músicos bem radicais, assim, né? Que tipo, ah, só esse tipo de música é música boa, sabe? Sim, é. Aí não pode. E eu também acho que não é por esse lado, assim. Eu acho que todo mundo deveria tentar conhecer um pouco de cada coisa, assim. Mas tudo bem, gosta do que gostar, sabe? Mas sabe que existe, já ouviu alguma coisa daquilo e tal. Exatamente. É, porque às vezes a pessoa nem conhece, né? O ponto principal é esse, que às vezes a pessoa nem conhece, nem sabe da existência. E aí acaba ficando obsoleto, né? Desvalorizado. Uhum, sim. Mas lá eu lembro que no final do... Quando eu tava indo embora, eu resolvi dar um presente pra cada um, assim. E daí eu fui comprar um CD de músicos brasileiros que eu gostava, assim, pra dar pra cada um, né? Um pouco de música brasileira. E aí eu lembro que eu fui na loja e, tipo, nossa, tinha muito CD, assim, de música instrumental, tal, brasileira. E talvez tenha mais do que nas lojas daqui. Nas grandes lojas até tem, né? Mas nas lojas pequenas tem muito pouco disso, né? Lá chegou a ver, encontrar, tipo assim, algum barzinho, assim, algum restaurante com tocando música japonesa brasileira lá, não? Pode ser que eu não, mas é mais porque eu não fui. Não saí muito pra vários, assim. Acho que, pelo que você falou, né, é muito mais fácil um artista brasileiro fazer sucesso lá no Japão do que o contrário aqui, né? Acho que... Ah, tipo um artista japonês fazer sucesso aqui? Sim, sim. Por exemplo, né, me vem à cabeça um vídeo famoso de pagode japonês, é o nome do vídeo. Nossa! Eu vou... Eu vi isso. Depois você coloca o link. Eu vou botar esse link aí no post. É muito bom, no cara, post, é muito bom. Que eu acho que foi um dos meus primeiros contatos ali com a música artista japonesa, né? Performando ali, Nossa, ficou muito bom aquilo, cara. Nossa. É bom, cara, é bom. Eu tinha baixado aquilo lá. Fiquei mó cota ouvindo aquilo lá, mano. Foi muito bom, cara. Não sei nem se aqueles caras devem existir ainda. Que é um acho que já deve ter acabado já. Foi só um vídeo lançado. Então, pô. Tem aquele vídeo também. Não tem nada a ver, mas aquele vídeo que viralizou, sabe? Do Pen Pineapple, Apple Pen. Ah, é verdade. Sim. Ou Sai em si também, né? Sai, é verdade. Sai, tá, eu tenho Inoue Joe também. Virou meme. Ah, Inoue Joe é aquele lá que coloca a bandeirona lá do Brasil, assim, atrás, começa a cantar lá atrás, não? É um que ele fala frases em português. Ah, não, esse é o cara que ele tenta falar em português, só que é todo estranho o jeito que ele fala. É. Não, mas tem um outro cara. Nossa, que porcaria. É tipo aquela... Exatamente. Kinko, sei lá como é que é o nome. Nink. Então, ó, detalhe. Detalhe, tem um cara, que eu não lembro o nome, é um youtuber. Ele toca músicas brasileiras, só que do jeito estranho dele. Porque ele tenta falar em português, só que fica muito estranho, fica muito forçado. Então, fica bem estranho mesmo. Depois eu coloco o link, eu mando o link pra você, você coloca lá também. Mas é um cara que virou meme em si também. É bastante, tem alguns cantores. Cantor japonês canta brasileiro. Basta também, né? Verdade. O famoso dos eventos aí, de evento japonês, evento de anime também. Tsubasa? Não conheço esse. Falando em cantor, aqui também, nessa região também, nos eventos Akimatsuri, fechado no Japão, tem o famoso... Joe Hirata, a Karen Ito também, né? A Karen Ito? Ah, sim. Estamos em São Paulo todos. É, então, eles também... O Hirata também, acho que canta em... Além de português, canta em japonês, sim. Inglês e coreano também, né? Coreano? Ô, louco. Se não me engano, não é. Caraca, cara. Lembra boa, né? A boa. Boa? Boa também, canta boa, japonês. Boa, é coreana, ela só é coreana, que... né? Ela é coreana. É japonês. Canta em japonês. Por dentro mesmo. Nossa, essa boa deve ser muito... Não, cara. Por favor, não. Sabe que isso ia vir de mim. Não de alguém como você, mas tudo bem. Foi mal. Então, muitos vídeos que viralizam, assim, são meio mais humor, assim, né? É, exato. Eu mesmo conheço um pouco de músicas japonesas, que não seja música de anime, sei lá. Igual eu. É, eu acho que o que mais fez sucesso é por causa de anime mesmo. É. Bem por causa disso mesmo. Acho que é a Angra, né, que toca do Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Então, eles acabam fazendo bastante sucesso, né? Tanto cantando. Tem também a famosa música do Digimon, cantada pela Angélica. Nossa! Clássica, hein? Clássica essa. Essa é topper. Verdade. E, putz, e as aberturas do Dragon Ball, hein, cara? Mano, as aberturas do Dragon Ball. Olha, é que assim, eu também prefiro Nihongo. Porém, o que mais marcou pra minha infância realmente foi a parte em português. Mas eu também teve muita música do tipo Digimons, teve Pokémon também em português, ficou muito engraçado. Verdade, mano. Tinha tinha uma época no colegial que eu e os meus amigos do colegial, a gente montou essas bandas que tocam em eventos de anime. E aí a gente tocava aberturas e encerramentos de vários animes, assim. Aí a gente ficava revezando, assim, cantava umas em português, umas em japonês. E daí, tipo, a gente tocava essa do Digimon, né? Aí, tipo, todo mundo por dentro, por fora, assim, falava, ah, essa música é mó ruim, a Angélica e tal. Mas quando tocava, todo mundo gostava, assim, cantava junto. Todo mundo cantava junto, né? É. Mas qual que era o nome da banda de vocês? Chamava Seventh Hope. Acabou faz um bom tempo. A gente tocou só na... Tipo, eu sou de Campinas, né? A gente tocou só em Campinas e região, assim. A gente nunca chegou a tocar, tipo, em São Paulo, por exemplo. Legal. Da hora. Falando, tipo, sei lá, a música que eles fizeram, uma versão que era pra parecer japonês, daquele Velozes Furiosos do Inverno de Tóquio lá, que eles fizeram aquela música lá que as meninas gritando. Ah, lá, que entendi, é feio pra caramba. É isso. É tudo em inglês e o pessoal fala que é em japonês. Tem uma época que música japonesa, os caras, tipo assim, tinha... É que lá no Japão tem muito essa coisa de trazer a moda americana, né? Então, essas assim, músicas japonesas que da época, tem muita coisa em inglês. Até hoje, assim, você pega umas bandas aí em japonês, os caras cantam muita coisa em inglês, porque, tipo... Nossa, mas inglês é padrão, japonês é horrível, né? Ah, não, tem alguns caras que cantam inglês bem, né? Ah, eu não vejo nenhum, cara. E o que sou eu, que, tipo, sei lá, que eu aprendi bastante inglês e se eu canto mal pra caramba em inglês? Ah, pega os caras do Cold Rain, por exemplo. Acho que eles cantam bem, né? Em inglês. Cold Rain. Eu acho que coreano é bem melhor pra inglês. Coreano é melhor. Coreano em si pra inglês é perfeito. Tem alguns japoneses que realmente falam inglês meio forçado. Tipo, os caras do My First Story lá é meio foda, mas... Que banda é essa? É tudo banda de metal, foi mal. É uma banda de... Ah, mas sei lá, velho. Dependendo do sotaque, o sotaque é um elemento, um ingrediente a mais ali, tá ligado? Porque se o cara cantar um inglês americano perfeitamente... É, eu não ligo muito com essas coisas. Eu só gosto de ouvir a música e... Exatamente, exatamente. É, exatamente, exatamente. É que eu acho que era aquilo que eu falei, né? Tipo, acho que a música transcende a linguagem, né? Tipo, por exemplo, você pode ouvir uma música em outra língua e achar mó da hora e não entender nada que, tipo, tá falando, entendeu? É. Porque, às vezes, o cara tá falando um monte de coisa ruim, né? Tipo... É, a maioria sei das lá, vezes essa é isso. Própria Ninka aí, ela adora funk, assim, e aí perguntaram pra ela, você sabe o que significa o que você tá cantando? Daí ela falou, não. Daí falaram, ah, melhor você não procurar. Pior é, a maioria das vezes é assim mesmo. A gente... Mas o que, sei lá, né? Na hora que você tá escutando, é bem difícil. Caraca, te prestar realmente atenção na letra aqui. Você presta atenção no ritmo, assim. É mais a melodia, a forma com que o... É, eu sou assim. Bom, minha consideração final é: eu acredito realmente que é meio errado essa parte de vetar em si o papel dos asiáticos em papéis asiáticos em si. Acho bem errado. Porém, eu gosto bastante de músicas asiáticas. Já ouvi música chinesa, já ouvi música coreana. Não gosto mesmo do coreano, mas já ouvi também muita música japonesa. E mas a única parte que eu acho errado mesmo é essa parte de colocar atores estrangeiros em papéis asiáticos em si. É, eu acho que... Bom, obviamente não é legal, né? Mas essa barreira aí do Yellowface, né? Acho que vai demorar um pouco pra ser quebrada, justamente pelo fator comercial. Acho que com os grandes estúdios vai ser muito difícil abrir mão de um ator Vin Diesel, de um The Rock, de uma Scarlett Johansson pra pôr um cara japonês lá. Então, se eles tiverem a chance de pôr um cara desse pra boa, pra nem que. Tipo, o papel pode ser ridículo, o imperador japonês, mas os caras vão, sei lá, colocar o Steven Seagal lá. Só pela bilheteria. Porque acho que ainda o dinheiro fala mais alto nessas decisões aí. Tipo, é uma pena, né? 99% aí dos casos perde a fidelidade, perde qualidade. E sei lá, né? Esperamos que um dia a gente possa ver papéis japoneses melhores trabalhados. E já do lado musical, né? Estarei torcendo fortemente pro sucesso da carreira musical de Yuji Tanahashi. Yuji Tanahashi. Só isso. É, eu pegando carona que o Vini falou aí, também espero que esse cenário aí mude bastante. Não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Pra que não tenha esse... Mais pessoas assim, né? Se preocupando com preconceitos, racismo, essas coisas. É isso. De fato, é estranho, porque você vê pelo mangá assim, tá lá, por certo, no Nihonjin, aí quando você vai ver o filme, pessoas americanos, você chega a estranhar um pouquinho, né? Então, eu também espero que mude um pouquinho e desejo sorte para o Yuji Tamashiro também na carreira dele. É, bom, essa questão do Yellowface e tal, eu também espero que melhore. É uma coisa que eu queria dizer é que eu sou artista, né, vivo de arte, e no Brasil, assim como a gente falou, os artistas brasileiros estão bem desvalorizados, assim, eu espero que isso com o tempo melhore, porque a arte é valorizada lá fora, nos países, faz parte da educação, das crianças e tal, e aqui no Brasil a gente tá indo pro lado oposto, assim, sofrendo cortes de cultura, tirando as artes da grade obrigatória, esse tipo de coisa, assim, que vai contra tudo isso, né? Então, eu espero que eu consiga continuar vivendo de arte no Brasil mesmo, não tenho intenção tanto de mudar pra fora, mas pra isso, eu espero que todo mundo comece a valorizar mais os artistas, né, brasileiros também. Uhum. Bom, é isso, acho que isso encerra o nosso papo. Quero agradecer, né, a presença da Camila, que gravou aqui com a gente, aguentou a gente, né? Algo difícil, viu? Você conseguiu algo bem difícil. Esse tanto de besteira que a gente deve ter falado aí. E, bom, fala um pouco aí do seu trabalho, né? Você tem canal no YouTube também. Pode falar um pouco o que você faz aí pra galera. Bom, pra quem ouviu o podcast sobre taiko, eu vim aqui por causa que eu toco também no Himawari. O Rolim pediu pra eu mandar um oi pra ele. E, bom, eu tenho também um canal no YouTube que eu comecei faz 2 meses e ele tá crescendo aos poucos. Chama Kaoki, é Caoki. E aí eu posto vídeo normalmente de covers, um pouco de vídeos também falando sobre assuntos aleatórios e tal, mas a maioria são covers. E também tenho um Instagram e um Twitter, os dois têm o mesmo endereço, que é Kaoki_YT de YouTube. E lá no Instagram, principalmente, eu posto vídeos de cover que eu não posto no YouTube, vídeos rapidinhos, assim, às vezes que eu tô ensaiando e tal. Então, quem quiser acompanhar, eu ia agradecer muito. Também gostaria de agradecer essa oportunidade de poder participar aí, foi bem legal. Eu tava bem nervosa, assim, porque eu nunca fiz podcast e eu achei que eu ia travar, assim, mas acho que rolou, foi tudo certo. Chegou a hora dos recados, né, do encerramento do programa. Nesse episódio tem e-mail, a gente recebeu um e-mail aí referente ao último episódio. Um e-mail bem legal, do nosso ouvinte Cláudio Caetano, ele mandou um vídeo aqui, né, é um vídeo, né, da Coreia do Norte. Aqui no e-mail dele ele diz, né, ouvi o podcast sobre a Coreia do Norte e resolvi contribuir com o link de um vídeo raro gravado recentemente por uma jornalista finlandesa. Ele viu estradas muito boas, melhores que muitas daqui do Brasil, bem sinalizadas, bons guardrails, faixa de pedestre, árvores, prédios aparentemente modernos, e, tipo, ele fala, né, que nem toda a cidade brasileira está aparentemente bem organizada como a da imagem, né? O vídeo é bem legal, realmente mostra uma estrutura muito boa lá, mas vai estar o link desse vídeo aí no post pra vocês darem uma olhada. Realmente, tem uma estrutura bem bonita, né, mas como a gente falou no episódio, né, a gente vê pouquíssimos carros ali, e pelo que diz a matéria lá, aquilo ali é mais ou menos nos arredores de Pyongyang, né, então segue aquela linha que a gente falou, né, que aparentemente, né, o que eles deixam você ver ali as belezas de Pyongyang mesmo, né? Mas os lugares mais afastados tendem a ser talvez mais feios, mais afastados, talvez não tão desenvolvidos assim, né? O que chama atenção também é a arquitetura, né? Tipo, dos prédios bem soviéticos mesmo, bem inspirados. Realmente, você pega alguma imagem assim, algum vídeo do leste europeu ali, vai te lembrar bastante. E, bom, basicamente é isso. Agradeço, né, o e-mail aí do Cláudio. Senti vocês também a mandarem e-mail pra gente, né? Se a gente falou alguma besteira, que vocês querem corrigir, quer acrescentar alguma coisa. Então, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Quero agradecer vocês também, né? Porque a gente, bom, ao ponto que esse episódio tá sendo lançado, a gente já vai ter ultrapassado aí com boa margem a marca de 1000 downloads. Curto espaço de tempo, né? Relativamente. A gente não tem nem 10 episódios ainda. Então é isso. Obrigado vocês, né? Que vocês estão, sei lá, provavelmente tem alguém aí que tá ouvindo desde o primeiro episódio até agora. Então, valeu por estar escutando. A gente pede, né? Continue com a gente, continue compartilhando aí pra fazer o podcast crescer ainda mais. Pra ajudar ainda mais, né? Segue as nossas redes sociais aí, curte a página no Facebook, né? Provavelmente quem tá escutando no celular aí, cara, é só abrir o aplicativo do Facebook aí e procurar por Papo de Japa e curte a página. Se você tá pelo site, é só clicar aí do lado no botão, né? E porque isso ajuda muita gente, né? Porque, vai, eventualmente, se você quer negociar negociar um patrocínio ou algo do tipo, né? Dificilmente o cara da empresa, o que ele vê, né? Quando ele vê que é algo relacionado à internet, ele vai querer ver redes sociais, né? Então, o que conta pra esses caras são mais curtidas no Facebook, seguidores. Então não adianta nada, né? A gente ter 1.000, 2.000 downloads e, tipo, ter 15 seguidores na página, né? Então a conta não vai fechar. O cara vai achar que, sei lá, é minha mãe que tava fazendo esses downloads. Então, galera, por favor, curta lá a página, segue no Insta, no Twitter. De novo, recado pra quem escuta aí no via iPhone, né? Via iTunes. Deixa as estrelinhas lá, avalia o podcast. Se possível, deixa um comentário também, que vai nos ajudar bastante, beleza? Então é isso, né? Uma semana aí ficou sem episódio, né? Vira e mexe acontece mesmo, tá? Tipo, não é uma parada fácil, né? Fazer podcast não é fácil. Dá um pouco de trabalho, reunir todo mundo. Às vezes, todo mundo não tem tempo pra gravar, tá, né? Mas, à medida do possível, a gente tenta não deixar sem um episódio na semana, né? Mas acredito que semana que vem a gente tá de volta, né? Com mais um novo episódio aí, beleza? Isso aí, um abração aí. Valeu. Falou, valeu, pessoal. Valeu, galera.